Bem-vindo, amigos e amigas. Estamos com o nosso 14º Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheirada. O nosso programa vem trazer o debate da reforma da Previdência. E para saber mais, convidamos a professora Denise Gentil, do Instituto de Economia da UFRJ. Vamos conferir como foi. Hoje, Conexão Campo Cidade está cobrindo um evento da professora Denise Gentil, Reforma da Previdência. Olá, boa noite, professora. Boa noite, Matheus. Então, professora, me diga um pouco mais sobre a reforma da Previdência. Por que é uma falácia? É uma falácia porque o governo está fazendo uma reforma dizendo para a população que o sistema é inviável, que ele é deficitário, que no futuro ele vai se transformar ainda mais deficitário e que, portanto, é preciso cortar gastos. Em primeiro lugar, o sistema não é deficitário hoje. E existem sérias suspeitas de que ele também não será no futuro. Nós fizemos cálculos baseados em hipóteses razoáveis e a gente chega à conclusão que se o governo fizer uma política macroeconômica de crescimento que gere emprego, formalize o trabalho, ou seja, que gere trabalhos com carteira assinada, se o governo fizer uma política industrial que faça crescer a produtividade do trabalho, mas se ele gerir melhor as suas próprias receitas, desonerando menos, perseguindo mais os sonegadores, fazendo uma política ativa de recuperação das suas receitas, o déficit não acontece, mesmo que nenhum benefício seja modificado, que tudo fique como hoje está. Então, a gente supõe que tem outras alternativas para o governo sustentar um sistema previdenciário pelo lado da receita, sem cortar os gastos e sem prejudicar a renda de uma população que já é muito pobre. A reforma da Previdência do governo vai prejudicar a população mais pobre do Brasil, não só das regiões Norte e Nordeste, mas da periferia das grandes cidades ricas do Brasil. E isso significa um processo de exclusão, de empobrecimento, que o governo vai tentar cortar o gasto com Previdência, mas ele vai aumentar os gastos no SUS, com saúde pública, vai aumentar os gastos com segurança pública. Então, ele está descobrindo um santo, né? Está cobrindo um santo para descobrir o outro. E isso é um problema, porque indica que nós estamos sendo tratados como subcidadãos, que o governo faz um discurso que é completamente falso, artificial. O modelo atuarial do governo subestima as receitas e superestima gastos, assintosamente, achando que os brasileiros nunca vão descobrir que esse cálculo está sendo forjado para gerar um déficit. E nós estamos desmascarando isso. Um grupo de pesquisadores está mergulhando profundamente no estudo do modelo atuarial do governo e chegando à conclusão de que não haverá déficit no futuro, como não há hoje. O governo tem recursos suficientes para sustentar toda a população de idosos do país. Isso aí, galera. Muito interessante o que a professora Denise disse. E vamos acompanhar a continuação dessa entrevista e os próximos programas. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar. Música.